pode erguer o seu cálice vazio e dizer: está consumado, o preço foi pago, sangue precioso do Cordeiro de Deus, poderoso, suficiente, o sacrifício final. Confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos aplaudi-lo com brados de vitória.